Portal do Arrocha. E não foi só uma vez, não, que eu tentei reconciliação. Eu bati demais a mesma tecla, eu querendo paz e você guerra. Até onde eu sei relacionar.